Igor Lopes não pôde comparecer nessa edição, rapaz. E quando tudo já parecia estar fudido, eis que Renan Pacheco também não aparece. Lógico que jamais que eu poderia de deixar de fazer essa edição, já que a gente prometeu um negócio semanal. Então agora, a edição que mais enche linguiça de todos os tempos. Uma edição bacana, uma edição legal, passando as notícias da semana, mas tudo feito daquele jeito mambembe, bem nas coxas. Se liga aí, o podcast do Portal da Luta Livre está começando, rapaz! E começando com algo meio diferente e tal, essa semana eu recebi um negócio no meu e-mail que eu preciso compartilhar com vocês. É algo muito bonito, revolucionando o mundo da música. Então, agora, no Portal da Luta Livre, é hora do lançamento. Olha, eu sei que você vai falar, não, é estranho, o Marco ficou maluco, mas olha, não é todo dia que a gente tem uma guila cantando samba, rapaz. Dei um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Nocautei a tristeza, encarei a minha estrada. Derrubei todas as barreiras, o pessimismo andei pra lona. Nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. Sou lutador, sou de fé, sou brasileiro. Sou lutador, sou da paz, eu sou guerreiro. Sou lutador, sou amor, sou coração. Sou lutador, vencedor, campeão. Cada luta que travei. Ah, rapaz, eu vou te dizer, esse Maguila é um fanfarrão, viu? Ô, rapaz, é. Você vê, o novo lançamento, o Maguila lançou um CD e tal, tá certo, isso daí é boxe, né? A gente não tem muito a ver com o pro wrestling, mas eu precisava compartilhar isso com vocês, entendeu? Peço desculpas, mas é, eu acho que vale a pena, vai. Sou da paz, eu sou guerreiro, sou lutador, sou amor, sou coração, sou lutador, brasileiro campeão. Eu vou dar porrada na tristeza, aqui com nós não tem tristeza, aqui é só alegria. É, rapaz, só alegria, só a Maguila tá na boa, tá pimpão. E o negócio é o seguinte, ó, no começo do podcast eu tinha falado que o Renan Pacheco, né, não veio porque tava num velório e tal, não sei o que, né, é uma brincadeira, entendeu? Mas é porque faleceu a primeira dama do Corinthians, né? Como o Renan falou na edição passada sobre o Corinthians, eu não podia deixar isso passar. Faleceu a primeira dama, né, do Corinthians, né? A travesti André Albertini. Sou lutador, Ronaldo. Vencedor, campeão. Cada luta... Não, mas olha, falando sério agora, faleceu, tá? Então eu quero deixar aí minhas condolências pro Renan, pra nação corintiana que perdeu aí sua primeira dama e tal. Mas chega de papo, chega de zoeira, chega de sacanagem. Vamos falar de luta livre aqui, certo? Porque é essa a missão do Portal da Luta Livre, né, pô? Vamos ler agora os últimos comentários feitos na edição anterior do podcast, né? Você que quer comentar, deixe seu comentário lá. O seu comentário provavelmente será lido aqui, ou não, depende muito do que você escreveu, né? Mas, bom, a gente teve 24 comentários na última edição, até esse momento aqui, um número sugestivo, né, rapaz? A gente tava falando agora há pouco da primeira dama e tal, mas tudo bem. O Marcos Martins falando aqui, pô, muito bom, dou boas risadas com esses insanos, não vejo a hora de ter uma conexão que me permita usar o Skype e poder participar de um desses com essa galerinha de Santos, mas por enquanto uso 3G e não transmite voz, somente dados. É, pois é, uma sacanagem do 3G, né? Mas tudo bem, aqui mesmo com a DSL no talo, o Skype dá pau, dá problema, né? É isso aí mesmo. Bom, vamos lá. O Hermano comentou aqui sobre a loja, né? A gente falou sobre o projeto da loja do Portal da Luta Livre na última edição e pedimos para que vocês comentassem o que vocês achariam, né, de produtos vendidos pelo Portal da Luta Livre. O Havok falou aqui, ó, que queria camisetas do PLL, né, tal, não sei o que, aquela coisa básica com logotipo. O Frangle também falou sobre camisetas. É, vamos ver aqui, o Frangle também reclamando que, falando aqui que o pessoal acabou desistindo de tanto censurar os palavrão, né, fazer o quê, né, muito palavrão pro pessoal, mas essa edição os caras vão ter que se segurar direito. Também aqui o Gabriel também falando que compraria camiseta, chaveiro, adesivo, mais gente falando aqui, o Matheus Feitosa também falou de camiseta, o Marcos Martins também, o Irã Santiago também, o Raposa também, Douglas Alves, tem um monte de gente comentou, a maioria, bom, pelo que parece, é camisetas que tá afim, né, tal, então a gente vai estudar algumas propostas de camisetas para poder apresentar para vocês e ver o que vocês acham delas, tal, lembrando, lógico, que a gente não vai vender camisetas da WWE, a gente vai vender camisetas próprias, material próprio, né, e se você quiser camisetas da WWE, pergunta, acessa aí o extremeshop.com.br, é o endereço para você comprar camisetas da WWE. Quero agradecer pra galera aí, agradecer a galera que mandou os seus recados, tá, o William, Ken Cuba, o Rafael Fortes, o Erioque, o Renan também, o Alan Deask, Irã Santiago, o Lucas Kid, o Dígado, que nick mais estranho, rapaz. Também aqui, quem mais? O Raposa, o Matheus Feitosa, o Rafael Aguiar, o Gabriel 123132, eu não entendi porquê, mas tudo bem. E o Frangle também, e o Hermano, a galera que comentou, deixe seus comentários aí que a gente na semana que vem lê também aqui no podcast, hein? Moleque, agora atualizando as informações da semana passada, do podcast passado, a gente falou sobre a trágica, porém bizarra morte dos luteadores, os mini luteadores mexicanos La Parquita e Espectrito Dos, que, pelo que parece, foram para um hotel com duas garotas de programa tal e amanheceram já mortos, né? Bom, essas duas garotas, né, essas duas prostitutas, né, seriam de uma gangue de prostitutas chamada Las Goteiras. Não me pergunte o que isso tem a ver, mas eu acho que não deve ter nada a ver com o episódio das goteiras do Chapolin, né? Embora seja do mesmo país, mas tudo bem. Parece que não são só elas as suspeitas agora. Os suspeitos também, foram incluídos mais dois suspeitos, né? Que são do hotel onde eles foram encontrados mortos. Onde eles foram encontrados mortos. Hoje eu tô ótimo no português. O administrador e o gerente do hotel passaram a ser suspeitos quando a polícia mexicana descobriu que as imagens do circuito de segurança foram intencionalmente modificadas, né? Foram editadas também, borraram algumas coisas, tal, para dificultar a identificação de pessoas ou objetos dentro dessa filmagem. Então, por isso, também esses dois foram classificados como suspeitos pela polícia mexicana. Quer dizer, tá surgindo uma espécie de teoria da conspiração para a morte desses dois anões. Até o Mário Assuma falou aqui nos comentários, né? Pô, meu, vocês não estão enxergando? Dercy Gonçalves, Michael Jackson e os lutadores anões. Não tem nada de assassinato, não. São os aliens que estão todos vazando antes de 2012, porque em 2012 a coisa vai ser bruta. Vai saber, né? Aí cada um com a sua opinião, rapaz. Right. E é isso aí. Bom, falando também um pouquinho agora de TNA, né? Parece que Super Crazy pode estar indo para a empresa. Pois é. A TNA já se interessou já pelo Super Crazy e tal. Em alguns house shows da TNA, shows não televisionados, o Super Crazy foi anunciado como lutador, né? Não tem ainda nenhuma confirmação, né, sobre algum contrato e tal. Por enquanto só se limita a esse negócio de house shows. Mas pelo que parece, se tudo der certo, se tudo correr bem, Super Crazy estará então na TNA. A gente só espera que pelo menos ele seja mais aproveitado do que ele foi na WWE, né? Falando também sobre TNA, a gente tem que falar do Special Referee, o Rudy Charles, que rescindiu o seu contrato lá com a empresa, né, onde ele já estava trabalhando desde 2002, né? Ele nunca foi muito conhecido, tal, mas em janeiro, lógico, foi o momento de destaque onde ele enfrentou o Booker T lá na TNA. Ainda não se sabe se ele vai continuar tal na luta livre ou não, mas parece que ele já não tem tanto interesse assim em continuar com o wrestling depois dessa saída. É, pois é, como vocês repararam, as introduções das músicas estão um pouquinho mais longas, né? Porque faz parte dessa encheção de linguiça, essa coisa mambembe legal quando você apresenta sozinho, mas não tem problema. Seguindo aqui com as notícias, essa semana o Portal da Luta Livre caiu, digamos assim, numa espécie de pegadinha do malandro, né? Que foi quando no Twitter o Taz disse que recebeu um convite e tal pra ser o anfitrião do Raw, né? Como tá sendo aí o Ted DiBiase e tal, não sei o que, e ele recusou. Todo mundo noticiou isso, tá? Não adianta falar que foi só o portal, entendeu? Vocês também da concorrência noticiaram isso. E, lógico que depois o Taz disse que foi uma brincadeira, tal. Ele disse o seguinte: droga, foi apenas uma piada. WWE não me pediu pra ser anfitrião do Raw por uma semana. Agora, meu advogado pode comer seu sanduíche de atum com suco de manga em paz. É, fala pra ele só pra não tomar com leite, porque senão mata, viu, filho? Cuidado. Como a gente falou agora há pouco, né, esse negócio de anfitrião do Raw e tal, e essas paradas, parece que o Ted DiBiase vai entrar pro Hall da Fama no ano que vem, né, na cerimônia do Hall of Fame de 2010, que, lógico, como é de lei, sempre acontece uma noite antes do WrestleMania. No caso aí vai ser o WrestleMania 26, né? Falando nisso, já tem pacote de viagem pro WrestleMania 26 no WWE Shop. Se você tem o bumbum virado pra lua e tem muito dinheiro, participe, compre e tal, vai pra lá e depois conta pra gente como é que foi, porque aqui o negócio tá complicado, tá todo mundo numa pendura, beleza? Que mais a gente teve aqui nessa semana? A gente teve a cirurgia do Ed, né, recentemente. Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, o matador, né? E é uma lesão séria, tal, pode deixar ele um bom tempo, pelo que parece ele só volta agora no ano que vem, o que é uma sacanagem, porque a gente acabou de entrar em julho, né? Mas ele fez a cirurgia, tal, a WWE já colocou lá no site algumas fotos um pouquinho fortes sobre essa cirurgia, tal, mostrando ali como é que trabalha o negócio, tal, onde fica o tendão. Se você não sabe, uma boa você colar lá e ver onde fica o tendão de Aquiles. E, bom, enquanto o Ed foi operado, o Elijah Burke também parece que teve uma cirurgia, só que não foi tão divulgado assim, né? Ele sofreu um acidente ao desembarcar do avião, onde ele tropicou e caiu da escada. Elijah, você não era assim antigamente não, hein, rapaz? Pois é, e o Kurt Angle, hein, rapaz? Ele falou agora numa entrevista, né, que ele queria ser, assim como o The Rock, né, trabalhar no cinema e tal, e essas coisas, pá. E, bom, ele tá tendo um trabalho, né, recentemente agora de ator, onde ele tá fazendo o papel de um lutador russo de Mixed Martial Arts, eu não sei por quê, né, afinal ele não tem cara de russo, mas não tem problema. E disse que a WWE Filmes, surpreendente, abriu novas oportunidades para os lutadores, né, de wrestling na arte da representação. Afinal, o espetáculo da luta livre exige isso, né? E o engraçado é que nessa mesma entrevista, ele que tanto falava mal do Vince McMahon, tal, não sei o quê, mas ele mudou o negócio, elogiou o Vince e tal, agradeceu a dispensa dele da WWE e tal, aquela coisa estranha, meio arrependido, né? Peidou na linguiça o rapaz, né? Mas não tem problema. É, agora ele vai seguir também essa carreira de videogame, de filmes e tal. Falei videogame aqui que eu tô enrolado com outra notícia, que foi a AAA, né? Assistência Administração e Assessoria, se não me engano, que é a Federação de Luta Livre do México. E a AAA está preparando... Parece que eu tô rindo, né? Mas não é o nome da equipe. A AAA está preparando um jogo de videogame, né? Que vai ser desenvolvido pela Immersion Software, uma empresa que foi responsável pelo Cell Factor e tal, mas acho que foi o único jogo de nome dessa empresa e tal. O jogo vai ter 25 lutadores, né? Arenas famosas, tal, do México, mas não desenvolva muitas esperanças, porque ainda não há data oficial para o lançamento, não se sabe ainda em que mercados que serão vendidos esses jogos e tal, mas fica aí a nível de registro que a AAA está fazendo um jogo de videogame e tal. Então, você vê, mais uma empresa. Enquanto isso, a TNA vai se lascando, porque a Warner Bros. Comprou por $33 milhões várias franquias de jogos da Midway, que é a responsável também pelo game, né, da TNA, o TNA Impact, além de, lógico, ser responsável por outros jogos como Mortal Kombat, por exemplo. Quem não jogou Mortal Kombat quando era criança nos fliperamas da vida? Então, pois é, a Warner Bros. Comprou dois estúdios de desenvolvimento, dos quatro que a Midway tinha. Esses dois que não foram vendidos, a Midway já mandou aviso prévio pra galera: ó, se ninguém comprar, a gente vai ter que demitir vocês, porque a gente tá na merda, né? Bom, dentre as franquias de jogos compradas, é lógico que a Warner comprou Mortal Kombat, comprou outros jogos também, mas não comprou a franquia do TNA Impact. Ou seja, o TNA Impact 2, que já estava, né, sendo aí desenvolvido, sendo produzido, já estava já sendo trabalhado, não tem mais garantia de lançamento. E é isso aí, e mais notícias você não deixe de conferir no portal da lutalivre.com. Pois é, podcast sozinho dura menos, né? Ah, beleza, o mambo, né? Tudo bem. Bom, terminando essa edição do podcast do Portal da Luta Livre. Ah, mas já tão cedo? Pois é, cara, não tem gente pra debater aqui os assuntos e tal. Como eu disse no começo da edição, o Igor não pôde vir, o Renan também não pôde. A gente tentou trazer alguns convidados também pra essa edição, mas como é desgraça pouca é bobagem, o que que acontece? Deu problema no programa de gravação lá do Skype e tal, então essa edição teve que ser dessa forma, tanto que vocês estão reparando que a edição foi ao ar atrasada, né? Essa edição era pra estar no ar ontem, sexta-feira, mas hoje, Sabadão está finalmente no ar, tal. Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem. E, bom, e semana que vem, lógico, já tá tudo acertado. Igor Lopes e Renan Pacheco vão estar aqui novamente. Eu queria terminar com alguns agradecimentos aí pra galera, principalmente pra galera que comentou aí, né, a primeira edição do podcast. Tivemos já um bom de comentários. Lembrando que durante as férias aí, molecada tá de férias, tá sem nada pra fazer em casa, né? Né, seus safadinhos? Enquanto isso, a gente vai ter o podcast semanal, ou seja, toda sexta-feira ou sábado, tá? Já vou deixar de antemão assim. Toda sexta ou sábado a gente vai colocar uma nova edição do podcast bem atualizada, com as notícias mais recentes e tal. Por exemplo, essa notícia do Kurt Angle saiu hoje, sabadão, mas tá aí, você já tá ouvindo no podcast. Um negocinho bacana pra vocês. E lembrando, lógico, que em breve nós teremos dois podcasts diferentes no Portal da Luta Livre, dois podcasts simultâneos. Enquanto a gente vai ter a nossa edição, eu, Igor Lopes e Renan Pacheco, ou como diz o professor Girafales, Igor Lopes, Renan Pacheco e eu, nós também teremos uma outra edição com, bom, apresentadores surpresa por enquanto, entendeu? Mas o bagulho vai ser muito louco, você não pode deixar de acompanhar, tá certo? Lembrando também que logo logo tem Prêmio Podcast 2009, né? O Portal da Luta Livre no ano passado já recebeu o segundo, a segunda melhor posição no podcast esportivo, então esse ano a gente vai batalhar no mínimo pela mesma posição, é lógico, né? Pelo máximo só pode ser a primeira. E é isso aí, galera. Também quero mandar um abraço pra galera do Notícias do Wrestling Online, que é uma rede de notícias lá em Portugal, reunindo vários blogs portugueses, o que mostra uma lição extremamente importante para os blogs brasileiros, porque o Notícias do Wrestling Online é uma fusão, é um sistema de notícias feito a partir de uma fusão entre vários blogs, entre eles blogs de grande nome como Galáxia Wrestling e tal. É uma pena que aqui no Brasil, né, esse negócio não acontece, é um atacando o outro e tal, mas tudo bem. Quero mandar um abraço pra eles, até porque o Portal da Luta Livre agora passou a ser fonte de notícias lá, era do Notícias do Wrestling Online, e pelo visto aumentou muito o número de visitantes de Portugal aqui no Portal da Luta Livre. Creio que deve ter algum português ouvindo a gente agora. Então um abraço pra toda a galera de Portugal, pra galera dos blogs portugueses, tal, que agora estão confiando aí esse papel de fonte de informações ao Portal da Luta Livre. É isso aí, galera. Esta foi a segunda edição da segunda temporada do podcast do Portal da Luta Livre. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham curtido, embora a edição tenha sido pequena, mas na semana que vem a gente volta e a gente vai tentar compensar essa falta fazendo uma edição um pouquinho maior, tá certo? Eu sou Marcos Amaral e ao ritmo do mambo nós encerramos esta edição. Até semana que vem, um forte abraço!